vibe do cobiçado. E agora, vai! A tua decisão está tomada. Te vai a outro lugar. A outro lugar. E sabe aonde irás e com quem estarás depois de mim. Depois de mim. De repente, sem pensar, tu te vais daqui. Sabendo bem. Sabendo bem. E não poderei viver. E aí, meu parceiro Guevedos, o rei do funk. Se tu te vais, sabes que fica um ano a ponto de morrer. Ao ver essa distância, eu sozinho aqui. Se te vais, se tu te vais, gente. Ali, cobiçado! Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. O cobiçado é só mentira. Você é. Você mentiu, meu amor. Mas não me machuque. Essa bolacha viaja. Não vou ficar te esperando. Porque já tenho outro amor. Rapá! Outro bichinho, acho que nessa música lá de vontade de fazer um pix pra elas, ó. Vai, vai, vai. Não consigo te esquecer. Está escrito em meu olhar que eu te amo. Só vai se o Paulinho da G1 cantar no ouvido dela assim, ó. Toda vez que eu estou frente a frente com você, é um sonho. Aí o engenheiro vem e canta assim, ó. O cobiçado toca aqui e um performático sonho por essa... sempre dando chão. Ele é lindo! Vai! Se você quer, então vai. Porque atrás. Pediu, pediu! Não mudou. E quero mais. Porque me magoou. Machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. O que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente. Como pensei. Tomixe performático de cobiçado! Vai, vai, vai, vai! Oi! Foi tão bom, foi tão bom. Fazer amor contigo, escutando. Viaja, Adri, viaja. Que som. Foi tão bom. Sem você do meu lado, eu não sei viver. O quê? Prefiro até a morte sem você. Vai que tô cobiçado. DJ Felipe Cobiçado. Bora, cobiçado! Diz comigo! Digo, digo, digo! Rapaz, eu não quero nem saber hoje, viu? E toma, toma no caqueado, na batida, no gingado, e o cobiçado vai tocando, vai tocando. O cobiçado do Pará. Cobiçado! O cobiçado do Pará. Vibe do cobiçado. Vem a madrugada com chuva sem chuva. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Mata do coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Mata do coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Falta pescador, pau pescador. Você quem comanda o coração das super chances. O quê? Atualizando a playlist musical. Bota a galera pra cantar aí, cobiçado. cobiçado. Cobiçado. Fala comigo, Tom. Cobiçado. Diz aí, Tom. Cobiçado. Felipe, cobiçado. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende, que sonho bom. Só pra quem ama. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor. Meu coração foi tão forte assim, me sinto apaixonado. É o Paulinho da Geão Viário. Dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Paulinho já brocou muitos gols no Paysandu, né, Bruno? Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que... Jefferson não sabe. Nunca deu um tapa fora. Diz que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Por quê? Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com... Só quem nunca meteu o chifre canta comigo. Foi no lava-naves. Eu quero te pedir que nunca me abandone. Amor, foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho. Meu amor, no lava-naves, o amor surgiu. Desse tempo, Renan. Ei! Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu. Só lembra quando o bruxo toca, né? Chora-se. Só você sabe bem quem sou. E aí, minha amiga Rayane? Então por que me abandono? Quero estar contigo e não pensar mais em nada. Só que o bruxo canta pra ela. Lembra quando eu disse que você me completava? Bora, Léo, bora, Léo. Mas agora você se foi. Quero ver cantar comigo agora. Estou em nosso amor. Vai, vai. Você deixou de lado. Toca cobiçado, toca. Toca desde junho. Felipe cobiçado. Essa canção que ela volta, que eu vou lembrar. O quê? Nós dois. Libera o som. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E aí, meu parceiro Motora Carlinho? Só não pode dormir hoje, viu, pai? Que o bagulho tá mil graus, ó, vai! Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. E agora, Cody, vai? Se nada faz sentido quando eu olho você não está. Quero me dizer pra mim agora, vai! Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Porque... Bem alto, bem alto. O quê? Desculpe, eu errei em te amar. Diz por quê? Isso é minha. Desculpe por te amar. Desculpe. Quem gosta dessa é o Guilherme, pai, segura. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. E eu? Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite. A temperada, né? Então toma. E a distância diz? Essa distância me mata. E eu e eu? Eu quero ter você de novo aqui. Porque não me diz o teu nome. Eu quero... Essa distância tá matando o Gui. E quando ele fica na distância, acha ele fazer pix. Porque me abandonou. Só vocês. Mais alto, mais alto, mais alto. Já nossa, nossa, nossa, nossa, nossa. Pode ou não pode, hein? Bora com cobiçado, vai tocando esse bagulho. Bora, cobiçado, vai tocando esse bagulho. Bora começar a brincar e mexer com os corações apaixonados agora. Ó, oh, ó. Oh. O que todos querem é só separar nós dois. Você é o que quer e vou continuar te amando. Eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. E agora, agora? Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. E o nosso? O nosso amor. Todos? Todos querem por um fim. Vai, vai. Querem nos afastar e tirar você de mais mim. Mais alto, mais alto. O quê? Só as mulheres. Só quem vai presentear seu namorado hoje vai cantar comigo, ó. Oh. Quando eu te vi. O quê, o quê, o quê? Cantada que eu te dei, não sei. Estava tremendo. Calma aí, amor. Calma, você foi até. Mais ou menos, né? Vai. Acabou. Não sei mais. E agora, agora, agora? O tempo não quis ajudar. A culpa é de quem? Culpa minha em me apaixonar. Agora estou só, vou contar. Fala, Thiago! Uma história linda, ainda não tem fim. Sei, mas estou sofrendo. Por quê? Por esse alguém. Éramos... apaixonamos. Olha no que deu. Só você. Ainda sou apaixonada. Diz, diz. Morro de ciúmes quando vejo você com outro alguém. E o que? Sinto que não acabou. O tempo mandará você de volta pra sermos felizes. Amor perfeito. Bora começar a esquentar o bagulho aqui na vida. Vibe. Cobiçado. E aí, minha Tony Vendo! O cobiçado chegou e vai começar o show. O cobiçado chegou e vai começar o show. E vai começar o show. Vai começar! Um, dois! Alô, meu braço, Thiago! Alô, Marley! Tá na hora! Vai começar o show! Ei! O bagulho doido! Um, dois, três, vai! Não, não, não, não, pra ser mais alto. Só a mulher que nunca traiu vai cantar comigo agora. Vi um homem que já deu lição na sua ex. E a ex tá pedindo pra voltar. Agora, vai! Lá vai fogo! Você me perdeu. Sal, sal, sal, joga a mãozinha pra cima, vai dando sal, sal, sal, sal, joga ela pra cima, joga, joga, um, dois, três, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai, joga, joga. O bagulho doido. Gritar pra o mundo ouvir e te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Oh, canta comigo. Você é o meu par perfeito. Oh, oh, agora. Então fogo no baixo. Então fogo no baixo. Hey! Fogo no baixo. Joga. Fogo no baixo. Joga. Fogo no baixo. Joga. Fogo no baixo. Pega ele, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Fogo no baixo. Então fogo no baixo. Tá pegando fogo, tá? Pega ele todo. Pega ele todo. Pega ele todo. Pega ele todo. Pegando fogo. Tá pegando fogo. Já pegou fogo, pai. Vai, vai. Acelera. Só vale quem veio pra cá de moto. Vai começar a acelerar agora. Um, dois, três, acelera. Fala, Gui. Manda aquele áudio pra ela. Tô com saudade. Bota bebê, bota bebê, bota bebê, bota bebê. Nossa, bebê. DJ Udia Bravo, bora cobiçado, joga, joga lá pra cima. Ó, chegou o final de semana. O cara chegou com a namorada dele e falou assim: amor, bora passar o final de semana de dos namorados lá em Salinas. Aí ele, pra conquistar ela pra ir, tocou aquela música romântica no fundo. When your legs don't work like they used to before. Aí depois ele pegou aquele carro som, aquele que anuncia. Sabe aquele carro do ovo? É, pois é. Aí falou assim pra ela: amor, te arruma, vamos pra Atalaia. Aí ela pegou e falou pra ela: Atalaia é o caralho, hoje tem Tom Mix, tem Lohan, tem o trio do Robin lá no Ibiza. E o cobiçado vai tá lá, eu quero ir pra lá, porra. Atalaia é o caralho, é a vibe do cobiçado. Vai vir no cobiçado. Joga pra cima! Vai passar o Gabrielzinho, o Mini! Meri, minha amiga Rayane Menchana. Como sempre, vem, falou, Adrian! Agora! Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu recuto das poderosas. Aí garçom, me dá sua dose, o seu melhor uísque, deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Ok. Sensualizando, mulherada. Isso é muito saliente. Vindo. Vendo ela dançar no paletê. A pau vem lá do Juru, né, hoje. Tudo alagado pra chegar aqui. Mas cheguei. Ó. Explode o bagulho. E chega lá pra cima que o bagulho vai doidando. Vai. Um, dois, três, toma. Super. Ela se tem cara de mal. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou mostrar que eu sou tigrão. Só vale se mostrar que é tigrão. Explode o bagulho, Paulinho da G1. Explode o bagulho. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. E aí, meu parceiro? Quis ir embora, agora embora, minha moral. Engenheiro Rafael. Agora embora, minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Só quem vai se embriagar hoje no dia do namorado solteiro, joga a mãozinha pra cima, vai dando sal. Alô, Cássio! Bora começar, Cássio, bora! Um, dois, três! Mostra como é que é, mostra como é que faz, mostra como é que é. Olha o Kaique ensina como é que faz. Trava na beleza, trava na beleza. Não, destrava, tá escroto. Destrava! Toma na pressão, toma de ladrão. Vai, moleque doido. Vai, moleca doida. Faz cara de mal. Faz cara de mal. Alô, bolacha! Alô, Michel! Bora começar, oi! Bora começar, oi! Bora começar. Eu gosto quando o bolacha tá mil graus. Que nessa hora ele faz um caqueado muito doido. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa. E vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, vrá, e vrá, v Você que passa o ano inteiro comprando janta, almoço, lanche. E amanhã ela vai estar com outro. Vou só te contar uma coisa. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Papá, fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. O bagulho doido! E aí, meu parceiro Raoni? Ele, meu parceiro Thiago Bocão? Fábio, que se passa aí, Fábio? DJ Udi é o brabo, porra. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Ela já falou, me mandou implantar. Já falou aí, Jefferson, já? Falou, me mandou implantar. Que vai chifrar. É, Tomix! Fala comigo, Tomix, fala comigo. Felipe Cobiçado! Vai, DJ! Agora! Vai DJ, vai DJ, detona na moral, vai DJ, detonando na moral, vai fogo. Cabaré do DJ Guga, só tem puta de gripe. Cabaré do DJ Guga, só tem puta de gripe. Ela pode ser Mário Camaro, ela mama tomando uísque. Ela pode ser Mário Camaro, o que, o que? Aí, DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho. O novo filmador do Robin é o meu parceiro Raunimba. Achou que eu não ia jogar? E ele já veio no meu PV e falou assim, complicado. Sabe aquela música? Falei, Raunim, essa aqui? Ah, é essa aqui? Vai agora! Só vale se gemer. Só vale se gemer. Vai, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Vai, cobiçado, detonando, detonando, detonando, detonando, detonando. Um, dois, três. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Tenta, tenta, tenta, pois é, tenta, tenta, pois é, tenta. Dali, tá, Thiago? Tenta, tenta, pois é. Carolina, Raoni. Ai, ai. Kaique, o Caixa Laís. Ai, ai, ai. E se passa, meu irmão, tá todo mundo junto de missionar. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Nove é moleque, hoje um fluxo tá meu grau. Nove é moleque, hoje um fluxo tá meu grau. Amigo Sidney, velho dos caras doidos do Sevilha, tá no circuito. Você é todo homem, mãe. Um pouco de fada. E um carpinteiro. Deixa o carpinteiro. Sozinha sem nada. Também sem dinheiro. É uma princesa. Aí, DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho. Assim a certeza. O quê? Claudinho! Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Você sabe que eu sinto falta da minha produção do hobby. Apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz. Agora, agora. Apaga a luz, apaga tudo. Na posição. Raoni, naquela hora que tu faz o pix. Faz um pix de 500 conto no lugar do estado. Agora eu vi mesmo, viu? Vou postar isso no estado, viu? Deixa eu aprender a parar de ser besta. Um, dois, três, vai! Pix, pix, pix, pix, pix, pix. Eu! O cobiçado do Pará. Não, não, não, não, não, não. Bora falar de amor, de negócio de putaria. Já tá escroto. Já passou da meia-noite. E hoje é dia dos namorados. Tem que falar de amor. Sinto saudade. Saudade, é? Eu só queria uma chance pra te provar. Mijador com mijador? Só vale assim. Feliz, e que seja só por uma noite eu vou. Canta comigo, vai. Realiza os teus pensamentos. parceiro Renanzinho do Detran. Por esse louco. Prepara que hoje tem Porto de Marés. Tem solar aberto. Tem cobiçado do Murini. Do Murini iremos direto. Vai Garapé Mirim, voltando em Garapé Mirim. Domingo tem Caribe Show. Segunda Ilha do Cumbu. Aí depois tem Caribinha, o bagulho vai ser louco. E hoje, sabadão, tem a trilogia do Robson pela primeira vez no Porto de Marés. Junto com o DJ Lohan. Muitos dias convidados hoje. Hoje tem trilogia do Robson lá no Porto de Marés, no bairro dos Jurunas. De primeira vez, junto e misturado, vários dias convidado de você, a nossa convidada especial para conhecer o mais nova, a mais nova casa de show no bairro do Jurunas, tudo novo, tudo renovado, Porto de Marés, onde o sabadão você não é convidado, vem com a gente! Até ontem, só queria beijar na boca, e a vida, vida louca. Parceiro John, lá do Sideral, fala John! Até ontem, eu queria morrer solteiro, olhares e gastar dinheiro, sem norte nem sul. Só queria o quê, bebê? Diz pra mim! Só queria viver a vida, muitas vezes causei feridas, com medo de me apaixonar. Meu coração ficou, ficou. Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas. E com medo de me apaixonar, meu coração ficou, ficou. Foi ou não foi? Mas foi no teu olhar. O quê? Mais alto, mais alto. Um caminho. Canta isso aqui agora, vó. Some do meu lado, eu não quero. Acabou, acabou. Você. Toma, toma. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. E agora? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Canta comigo. Ei, meu novo namorado. O quê? Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir... Sorri, gatinha! Essas mulheres são demais hoje em dia, né? Me magoou, não pensou no nosso amor, brincou comigo e me iludiu, ficou com outro e não pensou em mim. Ao teu lado sempre fiquei, me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Levou todo o meu amor, mas eu espero. E agora, agora, agora, vai! Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. O quê? Não se entregar. Será, Cássio, mesmo diz? Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Fala, gordinho! Canta comigo, vai! Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Mas sempre vem ela, aquela bandida. Veio você pra me ensinar. Sou um homem sincero que nunca traiu, vai cantar comigo agora. Papai, não, não, não, não, não. Essa é a vibe, porra. E aí, meu parceiro internacional? Só lembra da GDA, né, bebê? Hoje tem solar aberto, trio do Robert. Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer, das cartas que escreveu. Falando. De amor, seu olhar pedindo pra me conquistar, lembro de quando... Vem aqui no meu ouvido e fala pra mim. Falando baixinho. Cobiçado. Hoje, sabadão, tem DJ do Rob no Porto de Marés. Vou meter um CD só desse tempo aqui, ó. Felipe Cobiçado, vibe do Cobiçado. Sem aquela de clichê, pode vir. Vem, meu amor! Vibe do Cobiçado. Com esse som, vou mostrar também que eu te amo. Não vai resistir quando você ouvir. DJ Gil, senti eu só tocar. Coroa eletrônica, vão te levar. Te mostrar. Vai fazer. Tu é ou tu não é? Diz pra mim. Não, eu sou isso aqui, ó. Ó. Seu nome e telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu. É, Renan. Sabe que eu te dei. Desbloqueia ela, Renan. Se pegar no celular uma mensagem. Homem da produção do Bruxo. Vou apagar. Eu tenho um carinho imenso por ele, meu brother. Se eu falar assim, Tom. Sabe de cor, meu celular. Não finge que você perdeu. Fala, minha, tô nem vendo. Tá na hora de cantar. Eu sou uma criança pra brincar de pega-pega, tem que esconde. Diz aonde você tá. Não me importa se você morar aqui perto ou bem longe. Eu atendo. Bolacha. Fala, Michel. Pensei, viu? E o que me restou? E a solidão? Foi solidão e incerteza. Se você também me amou. Ô, Gabriel. Eu sonhei demais. O casal Mendes tá na área, hein? O destino te roubou. Abraço do Cobiçado, hein? Cobiçado! Sempre estarei aqui. Falaram, hoje vieram. Sua. Pra curtir a vibe. Vibe do Cobiçado. Não se esquece já. Diz pra mim. Se tu ama, tu vai cantar essa aqui comigo. Não complica, faz o fácil. O quê? Que eu vou te tacar com jeitinho, amor. Vai na pica, que eu me amarro. O quê? E no embalo desse som. Canta comigo. Olha que delícia, me deixa sem palavras. Encaixa a boca veludada na minha pica. Passa, passa. Louca demais, livre pra voar. Na onda da MD. Canta comigo agora. Quer transar? Sem você eu não sou ninguém. Já tentei procurar, não tem. Não vai além. Vai, vai, vai. Alô, Bolacha! Essa que blast, que gol. Que coxa e rabão, baita, baita cabelão. Vai. Faixa rosa cobiçada, rainha da sua. Como é parada? Vai. Várias posições maneira que aprendeu lá no passado. Vai. 7 anos e ganha. Ela gosta do funk, funk, funk. Rainha vai. Do suck, suck. Essa menina é uma. Quem diria? Mó prazer te conhecer. Vai. Um belo dia. Vai. Tá hoje pra ti. Vai. Ela é espetacular. Vai. É a mulher calma surda. Vai fazer comigo. Vai. Vai. Várias vai. Poses. Vai. Toma! Ela é espetacular. É a mulher calma surda. Vai fazer comigo. Vai. Várias poses. Vai. Maluca. Vai. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. Dia 25 tô sentando pau. Dia 31 você senta de novo. Dia 25 tô sentando pau. Dia 31 você senta de novo. Dia 25 tô sentando pau. Forte abraço, meu parceiro Kaique. E a Natália tá na área com a gente. Abraço, muito carinho. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. Dia 25 tô sentando pau. Alô, mas gente, Léo, dá um cheque aqui, gente, Léo. Dia 25 tô sentando pau. Aí novinha, que tá solteira, prepara que você vai começar a bater rabo agora, viu? E aí novinha, você pediu, você vai tomar. Toma agora, vai. Ai, ai, ai. Olha, Renan, hoje é dia de cusseta, eu acho, viu? Caveirinho. Ela pediu pra me botar aí. Não vai fácil? E botou. Ela pediu pra me socar e o leve estoco. Ela pediu pra me dar tapa no popô. É, pai. E te bora. Tapa no popô. Aí, cê pediu, cê vai tomar, hein? É só botada, botada, muito forte no teu popô. Só botada. Ai, ai, ai, amor. Vem fazendo, agora, agora. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouco. Faz pra mim! Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouco. Faz a pose. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouco. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava agora. Grava, grava. Então grava ela me mamando, me amando, me mamando, me amando, me mamando. Vai mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Falou, Kaique, alô, Natália! Mamou, joga o cabelo no cara, que tu tá na intenção. Faz o seguinte, ó. Tá devagarinho até embaixo. Parceiro Kaique, a Natália, tem que ir com a gente. Um abraço muito carinho. Tá todo mundo na vibe. Vibe do cobiçado. Ai, caralho, vou pegar. Tá devagarinho até embaixo. Embaixo. Quando grave bate forte, a gata quer jogar. E na na na na na na na. Sensualizando. Quando grave bate forte, e a gata quer jogar. Na na na. E que pra outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida. Tristeza vai se matar. Fala, Paulinho da G1! Eu chego pra ter. Será minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado. Deixa eu ver, vai. Meu disco arranhado. Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo. E sempre nome de Genibert 91. Apóstolo Line número 1 do estado do Pará. Fechado com o Remo, fechado com o Pai Sudu. E fechado com a vibe do comissar. E aí, meu gerente Breno? Sempre vai fechado com a vibe. Vem pra vibe do comissado. Canta comigo agora, vai! Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber. Vai o quê? Vai ligar, querendo voltar. Canta comigo! Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa. As enquanto paredes no quarto escuro, você vai. Meu parceiro Léo, eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que te odeio, tirando sua roupa, mas enquanto ali, meu parceiro Cássio. Ele é sobrenome dama. Aí não pode falar que é problema em mim. Bonde das maravilhas. Todo mundo com a gente. Ó, vou mandar agora. Tá, entendi. 3 da manhã me chamando. Chama agora. Sei, fala aí. Só não precisa falar. Prepara aí, meninas. Quando a gente tava junto, você só vacilava. E agora? E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava. O quê? Amava porra nenhuma, deixa de onda. Para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma. Sempre nome de loja CRA Boutique. Duque Gondi. O patinho dourado mais famoso no estado do Pará, Vértio Cobiçado. Duque Golden, o look mais cobiçado do Pará. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. O quê? Aí nós convida porque sabe que elas vêm. Golfo esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Vai. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Vocês! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui! Partiu. A beiradinha aqui me chama. Também diria: o da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Vai começar o bagulho longo. Nosso bonde é correria. Vai! Só a mulher que tá afim de bater a bunda agora. Só mulher que não tem compromisso com ninguém aí. Só mulher que não depende de homem pra porra nenhuma, bota pra cima. Um, dois, três, vai! Só vale se for maravilha. Se não for, não vale. Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga. Joga. Dá bundinha pra mim, vai, joga. Vem, meu engenheiro Rafael. Dá bundinha pra mim. Esse é os três macetes. É velha guarda aí, pai. Só você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer, no terceiro macetinho eu vou quica pra você. Quica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessa. Senta. Pula em mim, prereca. Sarra em mim, prereca. Pula em mim, prereca. Sarra em mim, senta em mim. Dança em mim, prereca. No quarto, belado com a Carol de cabeça pra baixo. Eu me amarro. Quatro no quarto, pelado com a Carol de cabeça pra baixo. Você. Eu adoro. Eu me amarro. Eu adoro. Eu me amarro. O quê? Chamada Isa. Vai, gordinho. Faz todadinho de quatro. Se das maravilhas. Senta, sem parar. Senta. E vai sentando sem parar. Senta, sem parar. Quando magrinho mandar. Já chamaram. Senta, sem parar. Já chamaram. Senta. O Cássio e a Nai tá com a gente. Prepara aí, mulher. Prepara, que agora é a hora. Show das poderosas que descem e rebolam. Afrontam as fogosas, só as que incomodam. Expulsões invejosas que ficam de cara. Como toca? Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dança, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça. Fala, família Mendes! Dançando. E agora? Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. até você. E vai ficar babando. Vai. Para o baile pra me ver dançando. Chamar atenção à toa, essa linha fica louca. Para que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam. Então as fogosas só as que incomodam. As invejosas ficam de cara quando toca, quando toca, quando. Só mulher que tem uma amiga recalcada, uma amiga invejosa aí. Só mulher que atual do seu ex ainda fica incomodada com a tua beleza. Bota a mãozinha pra cima e começa a cantar comigo agora aí, ó. Deseja todas as inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro porrada e agora, agora, agora. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui. Alô, Cássio, vai na manha. No camarote, quase não. Homem dos estoques. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Keep calm e deixa de recado. E agora, e agora? O meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra... O quê? Beijinho no ombro pro recalque passa longe. Beijinho no ombro só pra as invejas de plantão. Beijinho no ombro só quem fecha com o ponte. Beijinho no ombro só quem tem disposição. Muito macacado já. Mas que tal de fazer assim agora que eu sei que a galera dá valor. Eu sei que a galera gosta. Pra tocar um pouquinho assim agora, te liga. Agora, um, dois, três, vai. É pra encostar mijador com mijador. E não tem frescura não. Um, dois, três, ah, vai. O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar. O meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber. Muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Eu tô embaixo dançando, viu, Gutiérrez? Volte, por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor. Volte, por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. DJ Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. DJ Felipe, o Cobiçado do Pará. Vibe do Cobiçado. Essa é a vibe, porra. Felipe Cobiçado. E agora? Agora o que me resta são meus pensamentos. Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Minha amiga Luísa, DJ Jefferson com performance. Adoro esse Sirene do banheiro, né? Sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. e voltasse atrás. Canta música firme. Por isso escrevi esta canção. Bora, Eric, bora ver. Quis pra poder. E aí, meu parceiro Léo? Sequência que tu dá valor. E brevemente vai ter começado lá em Augusto Corrêa. Fechado com a vibe. Bate no peito e diz que é o DJ que não dá valor. Cobiçado! E o que tu gosta? Vibe do cobiçado. Fechado, Léo. Brevemente Augusto Corrêa. Vibe do cobiçado. Essa é a vibe, porra! Aqui é tudão, tudão, tudão! Vibe do cobiçado. Vai cobiçado, machuca, machuca. Se você ainda quiser, eu vou olhar a lua no céu. E o quê? Dizer que estou apaixonada, eu estou gamada. Estrelas iluminam o céu e eu vou te iluminar. Que de jeito, vai. Vou gritar pelo teu nome ao vento, mas em pensamento. Cobiçado, vai. Se você vem, aí eu vou ficar. Se você vem, aí eu vou chamar. Mas se não vem, vou morrer de paixão. Morrer de paixão. De paixão. De paixão. Sou como o sol. Faço muito carinho do meu parceiro Cássio Tony Vendo. Raoni Silva. O meu parceiro Thiago Bocão. Mas sua esposa tá aí também. Afoga, esposa do Raoni. Fábio, que se passa. E a sua esposa e meu parceiro Kaique Monteiro tá na área. Homem das cagadas, tá no circuito. Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu. Tem vida mais sofrida que essa, mas não presta não. Fora daqui, esqueça o meu corpo. Reta final, viu galera? Rosto, esqueça. Essas são nossas últimas. Daquele amor tão louco. Está tocando as últimas aqui no Ibiza. A suavidade. Te liga, cobiçado, vai. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Obrigado, meus amigos. Obrigado, os parceiros. Um prazer. E vieram hoje pra cá somar com a gente nessa noite chuvosa. Obrigado, não me diz posso de vir pra cá somar com a gente uma sexta-feira. Gratidão a todos. Hoje é sabadão. Você vai ter um sábado muito corrido. Tem começado na Jamento dos Pub e no Pá. Aí depois tem um trio do Robin no Solar Aberto no Augusto Montenegro. Aí logo após vai ter Porto de Marés, trio do Robin. Porto de Marés vai ter começado no Muringuinho. Lá em Benfica. Domingo. Cobiçado em Garapé Mirim. Isso é sempre. E depois das meia-noite vai ter trio do Robin DJ do Crocodilo lá no Caribe Show. Segunda-feira vai ter cobiçado lá na Ilha do Cumbu. Durante o dia e depois da meia-noite vai ter trio do Robin no Caribe Show. Todo mundo convidado. E essa vai de Kaique para Camila Moraes, né? Camila Moraes. Muito amor e carinho. Ele falou, é que o cobiçado, quando ela escuta essa... Ai, já... Alô? Se você for... Não, parece que vocês não gostaram dessa música, parece. Bora ver se vocês gostaram dessa música mesmo, vai. Se você for... Reta final, viu, galera? Não esqueça. Essa é a nossa última. Da esteira do chapéu. Pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Obrigado, Paulinho, obrigado, meu parceiro Rafael. Obrigado, Gordinho, Renanzinho do Detran. Quando você... Valeu, Luísa. Gratidão pelo carinho de vocês sempre, pelos dias do Robin. Obrigado, meu parceiro Eric. Não. Ismael, que eventos. Obrigado, minha Tony Vendo, Cássio, Fábio, Thiago Bocão, Raoni. Meu artesanato. Obrigado, minha amiga Adria. Todas suas amigas, seus amigos aí, viu? Gratidão pelo carinho. Obrigado por ter somado com a gente hoje. Coisa lá do céu. Até uma próxima, viu, galera? Em toda a cidade. Onde fizemos só um feijão com arroz aqui. Quanta liberdade. Como tem moço, obrigado Léo, diretamente de Augusto Corrêa. E a velha linda, futuro prefeito de Augusto Corrêa. Que coisa mais linda. Vamos marcar uma lá em julho, viu? Como tem moça. Vai ter cobiçado em julho. Como lá no Sal.